Então, como lhe ficam as calças? Ficam-me um pouco largas e compridas. Não tem um tamanho mais pequeno? Qual das saias é que a senhora prefere? Prefiro a amarela, mas está curta e apertada demais. Ah, que pena! Nesta cor já não temos o tamanho maior.